sort me poisson. No alto do morro vejo o céu se incendiar. Um espetáculo de cores, um convite pra sonhar. A brisa suave traz memórias, sorrisos do passado. Nesse instante mágico, me sinto iluminado. Oh, felicidade, vem dançar comigo. A vida é uma canção e eu sou teu abrigo. Amor em cada raio, em cada tom vibrante. Vamos amar a vida, ser felizes a todo instante. Sonhos que carrego como estrelas a brilhar. Cada um é um pedaço do que eu quero alcançar. O sol se despede, mas não leva esperança. A vida é um presente, eu canto essa dança. Oh, felicidade, vem dançar comigo. A vida é uma canção e eu sou teu abrigo. Amor em cada raio, em cada tom vibrante. Vamos amar a vida, ser felizes a todo instante. E quando a noite chega, eu não vou me esquecer do brilho do sol que me ensina a viver. Aprecie cada instante o amor que nos faz crescer. No pôr do sol descubro o que é ser. Oh, felicidade, vem dançar comigo. A vida é uma canção e eu sou teu abrigo. Amor em cada raio, em cada tom vibrante. Vamos amar a vida, ser felizes a todo instante. Então eu sigo em frente, com o coração aberto. A vida é uma jornada e eu estou sempre certo. No pôr do sol eu encontro a razão pra amar intensamente. A vida é a paixão.